nasceu na mata. E sem permiso não se pode mais. Não se pode mais. Porque sou oriça. Essa mata nasce de monte. Essa mata tiene poder. Essa mata é Ciguaraya. Essa mata é Ciguaraya. Conta com bomba. Essa mata tem sete raios. Sete raios tem essa mata, caballero. Não se pode contar. Nasceu na mata, que sem permiso não se pode tumbar. Não se pode tumbar, porque sou oriça. Essa mata nasce de monte. Essa mata tiene poder.